Ô, Tojo Santos, 3662, reporta a laser à direita da nossa aeronave. Sim, Tojo Santos, 3662, laser do lado direito. Afirmo. Ok. November 857, conforme nota do plano. Aciona 551, 5 e o controle decimal 35. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, Tael, Leiderone. Intercepta para novembro 857, aciona 5515, chama o controle 1935, voo no 973. Suno 973, chama o ponto de estacionamento. Chama. Posição 4. Estabilizou, né? 390. Chame 310, Livre Leste, chame torre 1895. 295, muito obrigado, tenha uma ótima próxima hora. Estou retirando 310, 2 milhas e meio de externo. Boa noite. Na 6310, pode dar essa situação, aguardando o cristalista, o altímetro no 0 no 4. Aguardando. O voo 2043 tem condições de decolagem imediata. Sim. Obrigado. Então 3662 no solo 13, ele para oficina de controle solo na frequência 1, 2, 1, 10, 1, 0. 2, 1, 1, 3, 1, 3, 6, 2, 1. O Beto 310 está reduzido já para a próxima fase. Canal 6310, autorizado por sistema 0, vento 1, 90 graus, 059. Veio pouso, né, 310, tentei. Obrigado, meu amigo. Canal 3662, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para 08, está 3624. Voo 2043, utilizado na área, mantém. Ali, mantendo 0, voo 2043. Oxalana 310, no solo 17, ligar à direita, via Fox, 121, destino 1. 211, muito obrigado, bom trabalho. Solo Oxalana 310, levando a Fox, o bom Alexa. Oxalana 310, teste via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03, obrigado, agora é continuação. Decolagem autorizada, vento no 20 graus, 0,8 nós. Livre decolagem do 2043, questão no zero. Enxerga a laje do banho autorizada a linha de manter, 1, 2, 3. Eu 2043, decolar 220, chamo o controle Salvador em 119-35. Controle Salvador em 1935, 2043. Controle Salvador, boa noite, 2043, vai passando 1300, tá? Gente, aguarda. Gol 360. 360, nada é, o gol 2043. Amador Gol 1973 para pushback e acionamento no gate 4. 3, 5, 4, 2. 01 livre push, corrigindo 03 livre push. Ok, eu posso Bloqueamento da linha Canal 3, na NCR Ponta Tóquio, Canal 933. 100-143. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, ciente da Vita, tá na proa de bom. Azul 2795, boa noite. Proa de bom, para chegar a bom, seu ajuste é um 0 no 4, reporte para a descida. 0 no 4, vai ser o ajuste, tá mantendo 160, chamada ideal, 2795. Controle Gol 2043, autoriza Mótima da presente. 2043, Matheus, estou deixando agora o centro Recife em 1251, altera 3325, solicite direto ao centro, bom voo. 251, 1325, comandante. Ainda não posso esperar, vai chamar 895, boa noite, 973. Graças e um bom retorno. Controle 2795 para descida. Gol 2795 azul, 2795, desce para a mesa 050. 050, bom, azul 2795. Knight Golf 973, considera 10 Pound. Sistema 093, boa noite, autorizado ingresso de decolagem. Sistema 0, vento 110 graus, 07 nós. Autorizado ingresso de decolagem da 10, por normal, 10. Azul 2795, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 4. Descida até 4000 no 0 no 4, 2795. Gol 973, decolada 31, no Oceano Transponder 5515 e chamou o controle em 1993535. 1993555, vai acionar. Controle Salvador, boa noite, 1973, decola, passa 2500. Gol 973, boa noite. Quanto transponder para 5515 e Super 360 na CPL? 360, nós transpondemos em pé, 5515, pois é, havia solicitado rapidamente. O que está recebendo agora é sem contato radar, a 7360. 38358, boa noite. Fortaleza autorizado nível 370, decolo da pista 10 com primeira curva à esquerda. Na subida Momo, transição frotti, aciona 5523, controle 119.35. Autorizado 370, Fortaleza, conforme nota, pedro 119. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição frotti. Aciona 5523, controle 119.31, autorizado 3258. 3.58, correto, tinha pronto para o estacionamento. Camarada, 3.58. 2795 azul estabilizou o sinal do ILS da 1-0. Azul 2795 Salvador, 2795 Azul, boa noite. 2795 Azul, uma milha para o Simbra, da ILS, dando zero, visual. Centro do 2795, avistado, pouso autorizado, 100 graus, 079. Livre pouso, pistola 02795 Azul. Estou direto do Duna para o ILS, cabelo. Bom demais, 314, descendo 4000, direto do Duna, muito obrigado. Voo 1973, chame aí Recife, 251. 251 no Recife, 1973, tá longe. Salvador, tá 3815, sentido ao Ice, boa noite. 5, no solo 41, opera à direita via Eco 121, décima 1. Opera à direita, chama na solo 121, 1 azul 2795. Então, 8 a bordo, 3 horas, alterna João Pessoa. No 3858, livre táxi, direito via Índia, ponto espera, torre 1895, ajuste no 014. Gente, no 014, direita Índia, torre 1895, da 3858-40. Alô, muito boa noite, o azul 2795, livrou via Alfa. Azul 2795, Alfa e Kilo, parte 3, 4 Romeu. Alfa e Kilo, parte 3, Alfa Romeu 2795. Boa noite, 73258.000, pronto. Questão 3258, pelo zero ingresso de decolagem, estão no 0, tanto 1, no 0 grau, 0 meio de nós. A linha decola no 0, tá? 3258. Salvador, 863, Bruno 6, informação Victor. Oxeira 63, 13, aciona a identificação, chegada a bom, desça para 4 mil pés, o ajuste 1014. Identificou 4 mil bom, 1014, 63, 1, 2, 3, está agora a meia dúzia de milhas para Coral, bateu uma centena, serviço radar encerrado e chame ilhéus na frequência 1201. 3858, decolada de 4000, chama o controle do Salvador em 199-35, por favor. 1935, deu uma boa noite. Tá, 3258. Salvador, muito boa noite, Antônio 3850, regulado pelo Júlio Momo. Atenção, Frutti, cruza 1600. Oito, contato radar decolagem, saída móvel, suba para o nível 370. Ajuda móvel 370, assim que possível. Olá, Frutti. Inicialmente, autorizado Cogbo, 3858. Cogbo, copiado, TAM 3858. Zona 096 da Gol. Gol 096, completa final, chama Torre Salvador 71895, até Mocoso. 1895, daqui a pouquinho tá mais de volta. Torre Salvador, boa noite, chama 096 da Gol. Boa noite, chama 096, continua a próxima salva, dando autorização de pouso. Continuando e aguardando no 096. Zona 096, autorizado pouso, 1-0 graus, 0-6-19. Mesmo pouso, 0-6. Chama 6313, autorizado direto do Duna, desça para 2000 pés, o ajuste 9014, fome estabilizado. E Duna, 2000 pés, 614, vai chamar estabilizado, 6313. 3858, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. Copiando com o Sandro Recife, 126.85, alterna 12545. Sandro 3858, tenha uma boa noite. Bom fim de semana. Boa noite, bom voo. O Salvador, boa noite, voo no 096, livrou na disputa. Como 096 autorizado táxi, reporte antes da Taxi Juliette. Evitar que manda para Juliette, vou no 096. Salvador, 863, 10, no gate, número 3, de questionamento. O 063-10 já copiou? Ah, por gentileza, cópia, Oxana 6310. Oxana 6310, autorizado Recife, via Tesouro no 7, nível 350, saída Puca, transição Caju. Decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5520, controle 199.35. Autorizado 350 para Recife, via Tesouro no 7, Puca e Caju, decola curva à esquerda. 5520, responde na 35, agora 5520 para a meta. Oxana 6310, cotejamento correto, está livre, puxa o portão 03, chama táxi. Boa tarde. Salvador está 3895. Prossiga? Já viria nossa cópia. Afirmo, autorizado Guarulhos, via 2110 Taubaté, nível 340, saída da EL, Leda, Motiva, decola da pista 10 após a decolagem primeira curva à direita, transponde 5536, controle 119, decimal 35. Seja autorizado para São Paulo Guarulhos, 6340, via Pesulão no 0, Taubaté. Decola da EL, Leda, Motiva. Decola da 10, primeira curva, esquerda, cena 5536, chamando controle, Salvador, em 1965. OTAN 3815. Tá 3895 correto, chama pronto para o SPEC e acionamento. É barato, está no portão de número 8. 1096, ingresso de Leda, portão 09. É, para o 096, seguir para o gate 9? Afirma. Segue para o 9, com o 096. Salvador, Rio 5974, 230 para 60, quando... Fala, Rio 5974, aciona a identificação, chegada BS, desça para 4 mil pés com ajuste 10015. 3, o Rio 5974. Oxana 6303, completa final, Oxana 2, Salvador, 118.95 e tamo bolso. 95, boa noite, 6303. Salvador, Oceanair 6313, final, deu no zero. Oceanair 6313, ajustado, pouso autorizado, vento 1-1-0 graus, 05. Tive pouso, Oceanair 6313. Pouso, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador, Oceanair 6310. Ana 310, autorizado táxi, direita ainda até a ponte espera da pista no 0, quando lá torre o 98 do sinal 95, QNH 10 no 5. Líder táxi via Índia, ponte espera do 10, torre 118 do sinal 95, ajuste agora 10, 15, 863, 10, grato. O azul 4298 pode passar a Mari a 1.298. O azul 4298 continue via chegada Mari para o nível 050. Salvador, boa noite, Oceanair 63, 10, ponte 0, 10, pronto, visual com tráfego na superfície. Tente Oceanair 63, 10, autorizado a linha de manter. A linha mantém o Oceanair 63, 10. O Rio 5974, só apresento voo em Duna, desça para 2000 pés, só autorizado a sinal do ILS, o ajuste no 095 e forma estabilizado. 2000 pés, direto Duna, forma estabilizado. Vai ficar a rota via a Pergolô no 0, ela está fechada a partir de Piraí, seria a Pergolô 44. Apenas para o nosso cálculo, poderia só checar se está operando a Pergolô no 0 e tentar chegar de São Paulo para tentar bater a ponte, entendeu? Quente a barra de São 3835. Ah, tem quanto tempo, obrigado. Salvador, Oceanair 3013, não é? Oceanair 3013, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, 6303. 10 decolado ao 03, chama o controle 19-35, bom voo. Controle 1935, Ocho 63, 10, grato, boa noite. E4298, desça para 3.003, ajuste no 095, reduz a velocidade para 2.109. Seria 2015, 110, do 4298. Salvador, boa noite, Ocean 63, 10, na Puca, passa 1.800. Ocean 63, 10, boa noite, está em contato radar, suba para nível 350, na saída Puca. Acende o 350 na Puca, Ocean 63, 10, solicita quando possível pro de Jamo. Polizado, já presente, Jamo, Ocean 63, 10. Jamo, Ocean 63, 10, grato. O 3895 informou que foi informado pelo centro que essa rota permanecerá pelo 10 Taubaté, que qualquer modificação será feita em rota. Ok, muito obrigado. Está pronto para posicionar o funcionamento para 3895-08. 3895 livre, chama a taxa. Camarada 3895. Correu 5974, pode voar, Rio Cibra. Estabilizado Rio 5974, número 1 na aproximação, informe estabilizado. Vou dar presente, senhor. Azul 4298, está autorizado a final do ILS, desça para 2010, informe estabilizado. 2000, repara estabilizado o Azul 4298. Controle Salvador, cordial, boa noite. É o Azul 2782, mantendo o nível 170, ciente da X-Ray. Azul 2782, boa noite, identifique, vou direto em TAP e desça para nível 050. Ciente, desce para o nível 050, direto na proa de TAP. Pode descer no ideal, senhor? Autorizado no ideal 2782. No ideal, vai descer o 2782. Estamos usando, vai tirar da 10, caixa travado, viu? E o 5974, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 118.95. Zé, galera. Errei, 5974, final da... 10, baixa pra lá. Errei, o 5974, está autorizado o pouso, na 10, vento é 110 graus, 0629, ajuste no 015. 015, deu ponto, viu? Azul 4298, completa final do procedimento, China 3, Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Boa noite, Azul 4298. Boa noite, Azul 4298. Aguarde pista livre, ajuste China 015. Ah, só escuta. Galeão 138 no 5 de Britax, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1895, o ajuste 1094, corrigindo 1095. 1095, então, parte principal Índia, 1895, obrigado, bom comando, senador. 145. Direito 121, decimal 1, o solo. Tá, Rio 5974, autorizado táxi, Alfa Kilo, TAC 3, aponta o sinalizador. Alfa Kilo, livre, pouso, não, 021, 0 graus, 079. Pouso livre, azul, 4298. Nas 3305, reduz a velocidade para 250 mais. 2509, 4298, sala 12, chame o sala 121, decimal 1. Sala 121,